Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Henrique Moro. Hoje estou aqui com a presença do meu amigo Giovanni. Salve a todos. E hoje, pessoal, estamos recebendo um grande convidado, um grande amigo meu, da época lá da FAI, também conhecido como Spider, né? O grande goleiro Spider, o nosso amigo Garcia. Boa noite, galera, tudo bom? O Garcia, pessoal, ele é jogador aí dos famosos eSports da vida, ele é jogador profissional aí de Gran Turismo, para quem gosta de jogos de corrida, né? O Gran Turismo, grande clássico aí que me marcou muito na época do Play 1. Jogou bastante Gran Turismo no Play 1, Giovanni? Porra, jogava direto. Eu adorava o Gran Turismo do Play 1. E você, Garcia, jogava Gran Turismo desde a época do Play 1? Cara, eu jogava e, assim, pra ser bem sincero, fiquei um tempo fora, um tempo bem grande, uns 15 anos mais ou menos, porque eu tava jogando torneio de Fórmula 1. Então, aí pra voltar pro Gran Turismo foi osso. Ah, imagino, a Fórmula 1 não é fácil jogar, não. São mecânicas bem diferentes, né? É, tipo, tem que. É totalmente diferente. Eu, no primeiro, na temporada, apanhei pra voltar ao normal aí. E pessoal, lembrando que o nosso amigo, tanto o Garcia quanto o Giovanni são paulinos assim, fanáticos assim. O Garcia sempre posta coisa do São Paulo, né? Tivemos aí também agora há pouco tempo aí a saída do Hernanes, né? Vai deixar saudade, Giovanni? Cara, o Hernanes, assim. A questão do Hernanes é um negócio que assim, a gente não pode olhar só com uma. Só de um ponto de vista. Porque, assim, o Hernanes ele tava recebendo. Salvo engano, algo próximo a 1 milhão por mês. Então, assim, financeiramente pro São Paulo ele era um problema. Quando você vai falar em referência de vestiário, né, um cara que como é que eu posso dizer, que ama a instituição, ele era excepcional, mas realmente esportivamente ele estava se tornando um problema. Também se a gente for falar de Hernanes como ídolo São Paulino, era triste ver ele minguando no banco igual ele estava. Era algo assim que realmente não é um cara que merece estar passando por isso. E você, Garcia, o que você achou dessa saída do Hernanes? Então, assim, eu lembro muito da primeira vez que ele veio de São Paulo, né? Cria da base e tal. Rodou a Europa, voltou pela primeira, a segunda vez para salvar a gente do rebaixamento. O que acontece também é que, querendo ou não, a idade, o salário pesa, óbvio, mas é complicado você falar, tipo, desse momento, né? Eu lembro que toda vez que acabava os jogos no ano passado, o pessoal do grupo que eu participo ali, eles mandavam vídeo e foto do Hernanes correndo depois do jogo, cara. Dava para ver que ele e o Luciano, além de estar incomodado, porque na época, cara, ano passado foi complicado, os vexames que a gente passou, mas dava para você ver que ele estava incomodado com a situação, sabe? E a partir do momento que você vê que o técnico também não ajuda, cara, é difícil você se motivar, entendeu? A gente não sabe o que passa lá dentro, mas acredito que tenha sido alguma coisa de motivação, pra ser bem sincero, assim. Porque tanto que o Daniel Alves joga fora, e eu posso, cara, o Daniel Alves fora da lateral, ele é um jogador no normal. Jogador normal, assim. Mas na lateral, não tem quem ganhe dele. Não tem. Isso é fato. Agora, o Hernanes, acredito que além da parte física, também tem a parte da motivação que deve ter pesado um pouquinho. Bacana, bacana. E pegando essa linha do São Paulo, né, cara? O São Paulo aí, não, esse ano ganhou a conquista do título do Campeonato Paulista, né? Mas o São Paulo veio de uma seca muito grande, né? Não ganhava título desde 2012. Tudo bem que em 2017 ele ganhou lá a Disney Cup, né? A Florida Cup. Mas era um torneio que ali, né? Era um torneio amistoso, né? Mas o São Paulo vinha de uma seca desde 2012. E como é que foi essa questão quando o São Paulo conquistou o título? Para vocês que são paulinos aí, como é que foi a euforia dentro de como é de ver o São Paulo depois de quase aí, digamos, 9 anos quase sem título? Como é que foi para vocês esse título do Campeonato Paulista? Garcia quer falar primeiro aí, que é o momento Não, pode falar, pode falar. Diferenciado. Opa. Como é que eu posso dizer? Foi um momento assim que, sabe, aquele negócio que Morreu você pensa assim, pô. de cirrose, comemorou, Mas é, soltou exatamente. Era um fogo. negócio assim. Eu não conseguia, sabe, me. Não conseguia ficar confortável, porque assim, eu sempre ficava naquela, pô, tem chance, mas caraca, né? Pô, desde 2012 é um negócio que pesa, então assim, pô, como é que você consegue se sentir seguro, né? Se sentir confiante nisso? Então assim, você tá naquele negócio, pô, tô torcendo, eu tô apoiando, mas tá, tipo, tudo, sabe, tudo elevado a 100. Então, caraca. Tipo, o time ganhando 2x0 com 30 minutos do segundo tempo, você pensando, caraca, os caras precisam fazer mais um pra matar o jogo de vez. Aí cada ataque que o Palmeiras dava era um desespero. E mesmo com o time conseguindo responder à altura. Então, assim, era um momento assim que era tudo muito forte, assim, sabe? E, pô, na hora que acaba o jogo, cara, o alívio foi assim, um negócio, sabe, é indescritível, porque não é muito, não é tão comum um time assim, né? Nem sem querer, né, se colocar acima de nenhuma outra instituição, mas assim, pro time que tem toda essa história que São Paulo tem, é um negócio que é muito fora da curva. É, cara. E sem contar também durante esses 9 anos foram as péssimas administrações que o São Paulo teve, né? A gestão do Leco não foi muito boa para o São Paulo, né? Cara, Acabou aí, foi foi muito sofrível. sofrido, foi sofrível demais. Né? O São Paulo passou por muito sofrimento, por muito, muito, como é que se diz, muita esculhambação, né? Durante esse clube. É, pode continuar, Garcia. É, cara, a minha já é um pouquinho diferente porque eu sou São Paulino desde 2002, talvez. Eu lembro, eu estava até pensando nisso hoje, de quando eu tava assistindo o jogo do Santos e Corinthians, cara, se não me engano, Santos e Corinthians na final do Brasileiro. Eu lembro, tipo, é que o pessoal vê bastante no vídeo, mas eu vi ao vivo a pedalada do Robinho em cima do não lembro quem que era o jogador, cara, mas foi sensacional, assim, tipo. E a partir dali, falei, cara, eu vou torcer pro São Paulo, porque tipo, foi dolorido, porque você vê Luis Fabiano indo embora, Kaká indo embora. A gente tinha ganho o Rio-São Paulo de 2001. São Paulo não ganhava título, acho que desde 96, se não me engano. Aí foi 2003, 2004, a gente bateu na trave com o Cruzeiro, no Brasileiro. Em 2004, não sei Caldas. 2005, aí começou a ganhar tudo, né? Veio Brasileiro, Mundial, Paulista, Libertadores e... Sim, cara, o time de 2005 a 2008 foi uma construção. Começou lá em 2003 mesmo. E aí a gente ficou um tempo meio capengando ali e tal. 2009, 2010 já não foi aquela coisa. Cara, aí veio 2012, né? A gente conseguiu um título. Só fechar o parênteses da temporada aí. Eu sou goleiro só por causa do Rogério Ceni. Isso eu tenho que. Aquele jogo contra o Liverpool é surreal não ser goleiro por conta dele. E veio 2012, a gente conseguiu ganhar. Depois veio bastantes anos difíceis. Com a Juvenal Juventus na segunda passagem dele, segunda e última passagem dele, depois do Marcelo Portugal Gouveia. Já bem feio, começou, tipo, eu já tava meio gagá, fala bem a verdade. Veio o Aidar, que foi pessoal mais novo e não sabe, ele já foi o presidente na década de 80, campeão brasileiro. Não foi a mesma coisa. Aí veio o Leco, acabou com o São Paulo. São Paulo com uma dívida de 500 milhões. O Cazares tem que fazer milagre. A gente que é São Paulo não pode esperar tanta coisa, que vai vir Benedetto, o pessoal tá falando que vai vir Benedetto aí. Eu acredito que no máximo o Calleri, por conta da rescisão agora com o Hernanes, ou provavelmente a ida do Daniel Alves pro Egito. E, cara, Só para agora finalizar o Campeonato Paulista, foi uma coisa que a gente estava esperando. Eu, para falar a minha verdade, não sabia como comemorar. Chorei Não caiu a bastante. ficha, né? Chorei Como você não conhece a ficha assim, bastante. não. Aí começou o brasileiro agora, cara. Uma penca danada, perdendo o jogo contra o 4 de julho lá. Falei, nossa, agora já era, cara. Agora ganhou, não vai mais. Esses caras não vão mais ganhar mais nada. Desde o tempo do Nenê, cara. O Giovani aí deve lembrar o tempo do Nenê. Meu Deus, cara, os caras eram Famosa panelinha. chapada. Nossa, os caras eram panelinha aí, meu Deus. Eu falei, ah, só vai voltar a ser o que era antes, cara. E o pessoal tá falando de rebaixamento. O pessoal também, é que nem o Barulho fala, é bochecha vermelha demais, cara. Tem que acreditar, velho. O campeonato é 38 rodadas, não é 10 rodadas, não. Olha o São Paulo no passado com 7 pontos de diferença em 3, 4 jogos perdeu o campeonato. O pessoal tem que confiar mais. É, E já tá. exatamente. O São Paulo é um time que se tornou muito emocional. E se tornou emocional não no sentido positivo da palavra. É um time que é muito fácil de se desestabilizar, não só, eu digo não somente na parte profissional do São Paulo, mas também na parte da torcida. É que a gente ficou Como, mal como... acostumado, né? É, exatamente. Teve um período que foi muito bom de parecer que tudo dava certo e que o São Paulo estava 20, 30, 40 anos na frente de qualquer adversário e acabou se mostrando que não estava tão à frente assim. E eles acabaram retomando, eles deram uma arrancada e diminuíram essa diferença a ponto de até ultrapassar. E como se falou, né? Barolo, pô, ele descreveu basicamente o torcedor São Paulino médio, que é o Bochecha Vermelha, é o cara que reclama de tudo e que para ele nada tá certo, e realmente algumas coisas, né, nem discutiu de estarem erradas, mas a maneira que trata os problemas é complicada. Sim, é realmente. E eu queria comentar uma coisa também. Vocês estão me ouvindo? Então, Estamos ouvindo. ah, beleza. Já comentando, o que que vocês acham? Porque assim, São Paulo ele estava jogando muito bem o Campeonato Paulista, né? De 2021. O que que vocês acham que houve essa queda de por que que teve essa queda de rendimento? Qual que vocês acham que foram os fatores para essa queda de rendimento? Pode começar o Garcia falando agora. Só fechando rapidinho o que o Giovanni falou ali, a questão de ficar querendo ou não mal acostumado, isso daí começou tudo no tele, né? A gente se acostumou a ficar assim. Mas na questão da continuidade do Paulista, cara, eu vejo que, assim, resumidamente foi cansaço, porque o pessoal já veio de uma maratona do ano passado, 4 meses de férias, 4 meses de férias forçadas e voltando com tudo e não dando férias, uma hora ou outra eu tinha noção, né, até porque já julguei também, que o cansaço ia bater uma hora ou outra, e para falar a minha verdade, eu não sei como que a gente conseguiu literalmente voar em cima dos times paulistas, porque o cansaço bate, cara, e assim, a carga do futebol profissional é muito maior que a nossa ali, né, que joga. Agora, no tempo do colégio, da faculdade e tal, é totalmente diferente. É, querendo ou não, pra gente profissional, mas é Também a questão da pandemia, né? A questão da pandemia também atrapalhou muito, né, cara? muito. O cansaço vai lá em cima, cara. Os caras não vão conseguir. É, exatamente. A questão. Eu acho que é consenso que realmente a questão física acabou puxando, porque você. Além do Campeonato Paulista, você teve a disputa da Libertadores. Então, assim. Por mais que. Pô, beleza. Às vezes eu jogava contra uma alternativa aqui ou uma alternativa ali, mas você tinha algumas peças que acabavam jogando nas duas competições. Então, assim, além do cansaço acumulado de jogo, você tinha, né, as viagens, que muitas vezes elas não eram, né, em lugares próximos. E, cara, no começo do ano, São Paulo estava jogando basicamente a cada 2 dias. E não tinha aquele negócio que você falasse, ah, não, pô, aquele jogo lá não tem importância. É, todo jogo ali era importante. Então, realmente, a parte física acabou pesando e tá cobrando agora. Ainda mais na fase que a gente está, né? É, exatamente. Foi um momento assim que, pô, parece que agora vai, mas talvez a parte logística. Tava dizendo, né, que foi a parte logística que acabou assim. Que eu diria que acabou pesando, né? Porque assim. Você tem o atleta, né, o Garcia sabe, por exemplo, o São Paulo com o Luan e sem o Luan, são dois times completamente diferentes. Então, assim, quando o Luan não tá participando, como é que você faz, né? Então, assim, você precisava ganhar jogo no Campeonato Paulista e precisava ganhar jogo na Libertadores. Então, assim, o cara precisava, pô, se desdobrar. Às vezes jogava um pouco aqui, um pouco ali. A gente tem, por exemplo, agora um cara que tá jogando pra caramba, quem tá acompanhando sabe que é o Rigoni. Então, assim, são os caras que. O Benítez também. Às vezes bota assim, o cara não tem condição de jogar 90 minutos, por quê? Porque vai ter que jogar outra partida e o cara não vai estar bem fisicamente. É, mas E a gente acaba nessa. que não. Não É tem uma... como. Opa, pode seguir. Não, pode falar, eu que cortei. É que acaba que assim. Como é que você equaliza aonde que os caras são mais que eles são mais necessários, sendo que você não tem como replicar a atuação dos caras porque você não tem material humano para desempenhar na mesma função. É um negócio que é realmente complicado. É, tipo, a questão do Luan, ele é uma peça muito importante no esquema Alô? tático de São Paulo, porque... Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Ah, beleza. Pode seguir. É que você falou alô, eu falei... Mas assim, o Luan no esquema tático de São Paulo, ele é muito importante porque como o São Paulo, ele joga com a Arboleda, Miranda e o Léo atrás, na descida, o São Paulo... Na subida com a bola, o São Paulo usa 3-5-2. Quando o São Paulo tá recuando, o São Paulo joga no 4-4-2 ou no 4-5-1, dependendo de como tá armado o time. Até porque o que acontece? O Igor Vinícius no ataque, ele é um ala direito. Quando ele desce, ele vira lateral, o Léo abre o lado esquerdo e você, quando você joga com o Reinaldo, você pode liberar ele, porque o Reinaldo ele gosta de subir muito. Tantas vezes que no ano passado a gente tomou muito gol porque não tinha um cara na ala esquerda e era onde o pessoal chegava para fazer gol na gente. É, a partir do momento que o Crespo começou a arrumar essa parte do meio, aí o São Paulo começou a ganhar porque ele conseguia usar a base, conseguiu. O São Paulo fez milagre fazendo contratação pontual e o título veio por conta do grupo que se uniu. Porque o Muricy, ele falou que, olha, gente, reuniu todo mundo e falou, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai pagando vocês conforme perdendo dinheiro. E o pessoal abraçou a causa e trouxe o título, né? É, exatamente. Você até comentou que o Muricy é um cara importantíssimo na história do São Paulo. Talvez eu, assim, né, vou falar do que eu acompanhei, eu diria que assim, um pouco abaixo do Tele vai estar o Muricy, assim, não é nada tipo absurdamente abaixo. Eu diria que assim, obviamente, né, em questão de conquista, talvez não esteja um pouquinho. Esteja um pouquinho mais à frente com o outro, mas acho que em significância eles estão bem próximos, né, na história do São Paulo. E aí você vê como ele muda o vestiário justamente nessa questão. O nosso querido presidente anterior faz um acordo com os jogadores. Cara, isso é um bagulho surreal. Ele faz um acordo com os jogadores que ele não precisa cumprir. Porque ele sabia que ele não ia ser reeleito, então independente do que aconteceria financeiramente com o São Paulo, já não ia ser mais problema dele. E aí você pega o Muricy, ele consegue contornar essa situação e consegue unir o time num objetivo que era, né, a conquista do Campeonato Paulista, e que deu certo. Então assim, são algumas, como você falou, dessas contratações pontuais, conseguiram mudar assim um pouco a realidade do que o São Paulo estava vivendo, daquele, né, daquele marasmo, daquele sentimento ruim, assim, que, pô, aceita a derrota tranquilamente. Cara, pode falar, Garcia. essa parte é só para navegar rapidão. A questão do Muricy, assim, o Tele, ele tá acima justamente pelo fato de trazer para o Brasil a importância da Libertadores. E o Muricy, como foi da escola dele, né? O Muricy era auxiliar técnico no começo da carreira, pegou o São Paulo em 96, logo após que ele saiu. deu continuidade no trabalho. Então, tipo, cara, você vê o cara 4, 5 anos trabalhando com o Tele, o cara reclamava do gramado, o cara ficava, tipo, até 4, 5 horas da manhã vendo o jogo, vendo o resultado, analisando como que o time jogava. Ele que trouxe toda essa parte técnica pro futebol brasileiro. Então, o Tele tem a grandiosidade até entre outros clubes, talvez não nos rivais, mas nos outros clubes, que, querendo ou não, eles reconhecem o tamanho da grandeza do Tele. Para fechar esse assunto do São Paulo, queria perguntar para vocês, né? E aí, o que que vocês acham de se São Paulo vai passar do Racing ou não, Gil? Tá, Passou eu com. acredito, Vamos eu lá. assim, eu acredito que passa, tá? Porque assim, a gente viu no, na última partida que o Racing não é um bicho de sete cabeças. E aí você fala assim, pô, mas tá, o jogo é na Argentina. Aí você pode falar assim, questão de arbitragem e tal, mas como a falta da presença de torcida no estádio muda muito essa questão de você jogar em casa e jogar fora. Eu acredito que o São Paulo tem sim condição de passar, obviamente. Eu não imagino que vai sair um espetáculo, que pô, vai passar o trator no Racing. Eu diria que vai ser assim, coisa de 1-0, jogando alto, sabe? Até porque na questão, como a gente falou anteriormente, do cansaço físico, e também a gente tem que levar em consideração que o São Paulo tá jogando basicamente sem atacante. Então, assim, se eu tivesse que apostar, vai ser 1-0, assim, daquele jeito. E você, Show. guys? Eu jogaria aí 2-1, 1-1 primeiro tempo e um gol perto do final, só para dar um mediano. Naquele desespero. Ok. Então a gente fechou um pouco para falar sobre o São Paulo. Gostaria também agora de fazer um comentário sobre, né, a grande polêmica, né? A grande polêmica Copa América. Vocês chegaram a assistir a Copa América? Chegaram a ver alguns jogos do Brasil? Acho que não, né? Porque passou no SBT. Mas Cara, e aí, como é que foi? pior que na Copa América eu assisti os jogos do Brasil, acho que eu perdi só o primeiro, mas eu assisti todos os jogos e peguei alguns jogos ali, Paraguai e Uruguai, Argentina, se não me engano, Argentina, Equador, Argentina e Colômbia, cheguei a ver alguns lances. Mas assisti sim, acompanhei. Eu fiquei mais por dentro da Copa América do que da Eurocopa. A Eurocopa eu fiquei sabendo de poucas coisas só. E você, Giovanni, assistiu a Copa América? Então, a realidade é que eu nunca fui muito fã da Copa América, sabe? Eu via mais assim, tipo, alguns lances isolados dos jogos do Brasil, via algumas recapitulações do jogo, mas não cheguei a assistir, assim, realmente dos 90 minutos, assim, decorridos. Entendi. Mas o último jogo você chegou a assistir ou não? Foi daquele jeito também, né? Eu via, assim, uma coisa aqui, outra ali, mas, né, não cheguei a acompanhar full, assim, sabe? Mas já vou fazer essa pergunta pro Garcia. E o Tite, para você tem que ficar o Tite na seleção ou tem que sair? A bomba foi pro Garcia. É, isso que eu estou chorando também. Não, porque assim, claro, vocês vão falar São Paulino, o cara vai falar que tem que demitir o Tite, com certeza, né? Claro que os corintianos vão falar, não, não, que tem que dar paciência, que ele, o cara tá indo bem nas eliminatórias. Mas sei lá, cara, eu não, ele não inspirou confiança, cara. Não sei, eu assisti alguns jogos. Eu não acho que o Tite vai continuar na seleção brasileira se a seleção também for um fiasco agora. Talvez as Olimpíadas. Claro que não é ele que comanda. Mas eu não sei se, até pela questão da polêmica que o Tite gerou, né, antes de começar a Copa América, que ele vai vencer até a Copa do Mundo. O que que vocês Cara, acham, pessoal? eu acho que assim, né, até a Copa do Mundo é, sei lá, 99,5 de certeza que ele vai estar tá lá. Você acha que ele vai estar? Sim, até porque assim, para você trocar, pô, faltando que meio ano para uma Copa do Mundo, sei lá, 6, 7 meses, não é algo muito inteligente de se fazer. Quando a gente fala do desempenho do Tite, assim, tem as duas variáveis. Você fala do desempenho dele em jogo e você fala do desempenho dele em números. Cara, se você vê números do Tite, é inquestionável, assim, se você só olha assim aquela tabelinha, você fala assim, como é que alguém questiona que esse técnico tem que ou não que tá na liderança do time. Óbvio que ele teria. Quando você vê em campo, realmente parece que tá faltando alguma coisa. É, às vezes, não sei se talvez faltaria algum jogador que precisa fazer uma função que não tá fazendo, que talvez seria uma coisa que foi bem comum quando ele tava no Corinthians, que era aquele volante que chega na área ali, ou né, esse ataque de surpresa, talvez, não sei, um cara que consegue armar um pouquinho mais no meio de campo, antes do Neymar e o pessoal do ataque, não sei, talvez. Quem sabe um lateral que chega um pouquinho mais no ataque. É, são questões assim que é difícil você dar uma solução rápida. Mas assim, se você vai me perguntar assim, se teria que mudar, eu diria que não, até porque pelo menos ele entendeu o que aconteceu na eliminação do Brasil na Copa. E ao que parece, ele está querendo consertar isso. Em campo não tá aquele futebol vistoso, assim. Mas, cara, 1-0 é vitória. Então, assim, Copa do Mundo é jogo por jogo. E, né, não sei se o Garcia também pensa desse jeito, mas para mim, seleção é Copa do Mundo. Se na Copa do Mundo funcionar, então tá show de bola. Cara, eu já discordo totalmente a questão assim do Tite na seleção, não sendo São Paulino nem nada, até porque na seleção eu gosto mais de acompanhar técnico, tipo, digamos, isentão, assim, sabe? O Tite, ele jogou nas eliminatórias aqui, cara, lógico, a gente tem Uruguai, a gente tem Colômbia, a gente tem a Argentina. Mas as derrotas do Brasil, desde quando o Tite entrou, são derrotas pontuais, são derrotas fortes, cara. O Brasil perdeu na Copa do Mundo, jogou contra a Suíça, Costa Rica e não lembro qual que foi, me fugiu agora qual foi o outro time lá. O México, tá? Não, Aí México foi jogou. nas oitavas, acho que foi, né? É, Não, México nas México acho que oitavas. foi nas oitavas. México, quem que foi o Brasil? Foi Costa Rica, o Eu acho Brasil que empatou com a foi. Suíça, ganhou Costa Era Rica, da com isso. América Central, se não me engano, né? Pior que Não eu me também não tô engano. lembrando Ah, não agora. tô lembrado, mas eu lembro assim que o jogo contra a Costa Rica seria um 5-4 e saiu aqueles dois gols no finalzinho, assim. Não, eu lembro disso. Aí o terceiro jogo agora contra quem foi que eu não lembro agora. Costa Rica, era aquele goleiro lá, que era do Real Madrid, agora me fugiu da cabeça. Sérvia. Sérvia, isso, Sérvia. O Brasil pegou Costa Rica, Suíça e Sérvia, tá? Empatou com a Suíça, ganhando a Costa Rica e ganhando a Sérvia. Ok. Foi pegar o México, ganhou de 2 a 0. Aí pegou. Foi pegar a Bélgica, caiu contra a Bélgica. O Brasil pegou a Argentina. Perdeu para Argentina. Pegou no amistoso contra a Argentina também, se não me engano, perdeu para Argentina. Então, assim, o Brasil, ele perdeu para a França também, se não me engano, nesse meio tempo. Para as grandes seleções, o Brasil teve derrota pontual e derrota que, digamos, mancha a passagem de Tite no, no, no, na seleção. Quem poderia, se o Tite saísse, quem poderia vir, talvez seja o Renato Gaúcho. Me diz outro técnico aí que pode vir. É, exatamente. Quando você fala a seleção, eu acho que hoje em dia já não é tão mais tabu essa questão do técnico ser necessariamente brasileiro, já que a gente tem aí uma invasão de português no Brasil. É, como você falou, um que poderia suceder o Tite seria o Renato Gaúcho. Mas eu não vejo o Renato Gaúcho tendo o necessário hoje para ser um técnico de seleção. É, o Renato Gaúcho, obviamente, ele tem ali suas qualidades. Eu acho que ele seria basicamente o maior expoente daquele negócio que é o técnico agregador de elenco. Então, o cara que, pô, chama a responsabilidade para ele quando o time tá mal, é um cara que protege quem tá no elenco dele. Mas se a gente vai falar assim, taticamente, eu acho que faltaria alguma coisa para ele, né, comandar a seleção. É, Tem uma tipo, coisa que. Opa, pode falar, Garcia, pode falar. eu só ia falar rapidinho. só a questão da troca, tipo, pra mim deixava o Tite, mas se fosse pra trocar, colocaria o Renato, porque outro técnico não tem, cara. Pra mim não tem. Exatamente. São os dois mais Ceni. proeminentes que a gente tem no Brasil. Cúmplice. Por um momento, assim, parecia que tava vindo um pessoal novo que ia ser. Que parecia que ia chegar bem aí nesses anos. A gente podia falar do Thiago Nunes, Rogério Ceni, que parecia assim, que eram os caras que estavam sendo promissor, que seria de uma nova leva. Ainda não aconteceu de vingar, então realmente seriam só esses dois. Aí você poderia também cogitar um técnico estrangeiro. Então, assim, acho que em algum momento chegaram a comentar sobre o Jorge Jesus, chegaram a falar sobre o Xavi. E eu E só assim, só respondo. que a gente tem. O problema que deu, a gente vai enfrentar também a rejeição da mídia, né? Porque ainda talvez, né, para a direção da CBF já não seja mais tão absurdo, até que teve esses tempos atrás, saiu que eles fizeram um convite pro Xavi para ele se tornar auxiliar e futuramente assumir. Mas para jornalista, isso ia com certeza ser uma tragédia. Uma coisa que eu ia complementar, cara, é que assim, pelo que eu percebo, quando a seleção vai jogar a Copa do Mundo, ela tem que aspirar antes de jogar a Copa do Mundo em 2016. O Tite, depois que o Dunga perdeu a Copa América Centenária, entrou o Tite. Mas primeiro tivemos as Olimpíadas com o Rogério Micali, né? Brasil ganha no, em casa, né? Em cima da Alemanha. E aí o Tite assume e o Brasil começa a jogar muito bem as eliminatórias. Tipo, tem um futebol bonito, né, nas eliminatórias. Sim, E acho que aí, isso. depois da eliminatória, acho que era o momento que o pessoal tava mais confiante que, pô, dessa vez vai vir o Hexa. Sim, então, aí o que acontece? Isso praticamente, desde que eu me conheço como gente que assiste futebol, toda a Copa do Mundo o Brasil tem essa live, pô, esse ano vai ser o ano do Hexa, esse ano vai ser o ano do Hexa, porque o Brasil chega, sempre chega, pô, o Brasil tá jogando bem, acho que esse ano vai, esse ano vai. Então, por enquanto, para mim, o Tite não aspira essa confiança. Assim, para mim, eu diria hoje que o Brasil não tá preparado para jogar uma Copa do Mundo, né? Eu não acho que o Brasil está preparado para jogar uma Copa do Mundo. Para mim, o Brasil cairia numas oitavas aí, depender de quem pegar na chave, né? Mas eu não acho que o Brasil ainda tá preparado, não tá aspirando essa confiança. Então, o Brasil tem que aspirar aquela confiança para os brasileiros torcerem, né, em massa. Para as pessoas assistirem a Copa do Mundo, porque com esse futebol, né, do jeito que o Tite, como o Garcia comentou, essas derrotas pontuais, acabou manchando um pouco o currículo. Porque, assim, números, beleza, o Tite está muito bem. Só que a maioria do povo brasileiro não vai olhar números, vai olhar assim o que aconteceu, vai olhar o Brasil que eles querem, que o Brasil quer, o brasileiro quer vencer. O brasileiro sempre quer vencer, sempre quer ganhar as paradas. E sempre quando. É sempre aquela coisa, né? Falar mal. Você pode ver que, né, é sempre aquela coisa quando o Brasil perde um torneio com uma Copa América, inclusive para a Argentina em casa, né? Vira uma imagem muito negativa para o técnico, para o Tite, né? Eu vejo mais dessa forma. Mas em questão de números, eu tenho que concordar com você que o Tite, pelo menos em números, ele era muito bom. Só que em futebol, realmente, você assiste um jogo da seleção brasileira, não dá aquele ânimo assim de assistir. Nossa, tá jogando demais, né? Pô, eu acho que assim, para mim, uma coisa que a gente tem que ver, sempre tá prestando atenção nisso, que é a questão dessas seleções emergentes. Antes de pré-2018, todo mundo falava da geração belga e tal, mas era. Parecia uma ideia distante, assim, parecia que era aquele papo de jornalista mesmo que, pô, ele gosta. De futebol europeu, ou é um jornalista que, pô, o cara é da própria Bélgica, então ele quer puxar a sardinha, enfim. A situação para o Brasil, ela tá para se tornar mais complicada em questão de situações dessas seleções emergentes. Então, assim, você tem a Bélgica, talvez, eu não sei se a Bélgica ela entra ao ser considerada favorita a vencer uma Copa do Mundo, mas desde 2018, imagino que ela vai estar. Sendo considerada de primeiro escalão. Então você tem a Bélgica, a Holanda, que está voltando a ter uma equipe extremamente competente, então também vai ser um concorrente forte. Você tem a seleção de Portugal, que cresceu muito nos últimos anos. Então, assim, está ficando cada vez mais difícil para o Brasil nessa situação de chegar a ser considerado o favorito a uma Copa do Mundo. E você tem as seleções europeias, que algumas elas estão estão muito fortes. Então, assim, a França, no papel, ela, teoricamente, vai ser a favorita para a próxima Copa do Mundo também. A gente viu uma situação que o time da França, ele não é muito focado. Ele é um time que acredita assim, não, tranquilo, não importa quem está jogando do outro lado, em um, dois lances a gente resolve o jogo. Então é uma coisa que pesa ao lado deles, mas ainda assim são favoritos. Então assim, a Alemanha, a Itália que está vindo muito forte, a Espanha que também talvez ela esteja se encontrando desde a saída do Xavi. Então é realmente, hoje, Brasil, é difícil dizer que passaria uma das quartas de final. Obviamente que tem situação de jogo, então assim, uma bola que bate aqui, bate ali, pode entrar, acabar 1-0. Mas é realmente assim, o Tite talvez ele não tá no seu ideal, talvez não tá no ideal de time dele também, mas no momento é realmente difícil você falar de alguém para poder substituir ele. Eu vou pode falar, Garcia. só falar assim, a questão da Copa do Mundo, ser bem sincero, até se for pegar o histórico de 90 para cá, depois da derrota para a Argentina, tem outras também, mas é de 90 para cá o Brasil é muito, é fato isso. No mínimo, o Brasil chega nas quartas, no mínimo, quando vai ser eliminado. Foi eliminado nas quartas em 2006 para a França e em 2010 para a Holanda. O resto, ou ele chegou na final ou na semi. Então, assim, o Brasil, independente de quem esteja lá, consegue chegar na semi, nas quartas fácil. Uma coisa que falta, que seria muito interessante até para o futebol sul-americano fazer, até para as outras equipes, fazer, por exemplo, nem tem o Superclássico das Américas. Só que fazer assim, ó, o time do Brasil que joga na Europa contra o time do Brasil que joga no Brasil. Porque tem muita galera aqui no Brasil que poderia estar no time de lá. E faria porque assim, o Brasil tá perdendo a essência do talento brasileiro. Ele tem uma jogada individual, tá muito tipo no coletivo, sabe? O Brasil não é disso. Que nem a Argentina seria a velocidade das pontas. O Brasil é a genialidade dos meias. O Brasil não tem mais isso. O Brasil não tem um cobrador de falta. O Brasil, tipo, tá faltando investimento aqui para poder ser exportado para uma Copa do Mundo, por exemplo. Porque você vê a essência da Espanha. A essência da Espanha, desde 98, jogando um toque de bola, apostando no, no, no, nos caras na defesa, né? Sempre teve uma dupla de zaga muito boa e um goleiro muito bom. Você vê a Itália, futebol defensivo. Você vê a França, um futebol mais rápido, a Inglaterra, um futebol mais rápido. Agora, hoje em dia, qual que é a identidade do Brasil? Qual é a identidade de mentalidade do futebol brasileiro? É um ponto bem legal que você mencionou, porque quando a bola tá com o Brasil, o time se torna extremamente burocrático. Isso aí é uma coisa que já tem algum tempo que eu observo isso. E na hora que o jogo aperta, aí é bola no Neymar. Quando a situação fica difícil, é bola no Neymar, toca pro Neymar, deixa que o Neymar resolve. O futebol praticado atualmente ele não está conseguindo alinhar esse jogo tático a quem pode ser decisivo, que no caso atualmente seria o Neymar. E é bem isso que você falou, tá precisando desse cara que para chegar e falar assim, pô, centraliza em mim, a gente vai resolver o jogo, cabeça no lugar, vamos para frente. Isso seria bem interessante mesmo, essa ideia que você comentou. Acho que além de ser um negócio legal para a gente querer assistir, também acho que na parte tática e de convocação, enfim, de observância de jogador, ia ser muito interessante. Saindo agora um pouco desse papo de futebol, eu gostaria agora aproveitar esses minutos aí para o Garcia comentar um pouco como é que está sendo a experiência de ser um jogador do chamado eSports. Como é que começou essa questão de você de querer disputar esse campeonato? Me corrija se eu estiver errado, Garcia. É a Porsche Cup, isso? Isso, na verdade, sim, eu tô fazendo parte de uma equipe que disputa a Liga LGT e a Apex e a Liga de Pilotos esse ano. Quem me chamou foi, talvez você conheça o Gitano, lá que fazia pedido de compra dois comigo. Uhum, sim. E daí ele me fez o convite, eu aceitei, conversei com o Bruno Montelares, que é o presidente da equipe. A gente foi uma entrevista rápida para saber como está meu nível de pilotagem e tal. Eu entrei em julho do ano passado, julho, agosto. Posso só fazer uma pergunta, Garcia? Só te interromper um Pode. pouquinho. Você dirige, você disputa o campeonato com um simulador, né? De carro. Como assim? Você não disputa no controle, você joga. É que, assim, eu só vejo os carros, né? Quando eu vejo a narração, tipo, você dirige com o volante mesmo ou é só com controle de videogame? Não, não, no momento eu tô no controle, mas tem a galera que já joga no volante. Tá. Não, é que eu fiquei pensando, cara, eu sempre quis ter um volante desse, mas eu sempre achei. Tinha um baita de um investimento esses volantes de carro de corrida para videogame. Cara, até que não tá tão caro, tá em torno de R$ 1.500 aí, mas tô segurando O pra. preço do meu videogame. Tá Mas meio enfim. salgadinho, mas assim, pra volante não tá um investimento tão caro, não. Mas só continuando. Aí tem a gente, tipo, querendo ou não, faz como se fosse uma base, né? Eu faço parte da equipe da base. O Chitano também já entrou na parte da base, agora tá na equipe principal. E conforme você vai se desenvolvendo lá, tem os campeonatos internos, que nem teve a Porsche Cup, a gente teve a Shelter Cup, que é uma equipe só, né? É um patrocinador nosso, que é a. Só que foi uma corrida só de New Beetle. Então, teve o nome do patrocinador, só que a gente correu com o New Beetle. Ali, na temporada passada, no campeonato passado, era com lastro, que dependendo da posição que você tiver no campeonato, é adicionado uma parte de peso. Tem as academias, é alternado academia e campeonato interno. Então, eu participei da primeira academia, fiz um campeonato de Porsche não, de New Beetle. O finalzinho do ano. No começo do ano fiz uma academia, que é o treino para base, né? Todo mundo da base compete. Deu 42 pilotos, salvo engano, com 8 pilotos de testes. Não. 5 pilotos de teste, é? 5, 6 pilotos de teste. Deu 48 pilotos em total. 6 equipes. Que foi a última. Foi Mitsubishi, Mercedes, Audi, Porsche e Alfa Romeo. E agora a gente está disputando a Porsche Cup, que é equilíbrio de desempenho ligado, que todo mundo tem o mesmo peso e a mesma potência, então vai no braço. E é toda quarta-feira às 11h30 da noite, isso? Então, tem vários grids. Tem um grid, são um grid na segunda, uma na terça, um na quarta e um tá tendo hoje. O meu grid ele é 11h30. Deixa eu até vir aqui para confirmar o horário para eu não passar. Um minutinho. Tá, pode ficar tranquilo. Na segunda-feira é 9h30. Na terça é às 8h. Tá me ouvindo? Tô sim. Beleza. Pode falar. Tudo mudo aqui. Na terça é às 8h. Na quarta é às 11h30 e hoje é às 10h. Hoje é 10 horas. E depois eu vou deixar o link na descrição aqui para o pessoal que quiser acompanhar. Como é que se diz o seu nome no jogo? É Léo Garcia, né? Léo Garcia, você. O teu nome de piloto. Tem uns pilotos que colocam os nomes lá. O seu é o Léo Garcia. E eu acompanhei sim uns dois grids, algumas duas corridas suas lá. Eu torci bastante por você, cara. E bem interessante essa questão. Eu nunca tinha. Foi a primeira vez que eu assisti um campeonato de Gran Turismo. Eu nunca tinha visto. Não sei se o Giovanni já teve a oportunidade de assistir algum campeonato de jogo de corrida. Eu cheguei a acompanhar algumas corridas assim. Não vou saber especificar exatamente qual que eram, e é um negócio bem interessante, que ele se assemelha bem a, né, com as regras profissionais. É bem divertido mesmo. E uma pergunta, Garcia, o que que não te levou, por exemplo, que eu sou mais do time Xbox, né? O que que te levou a você gostar mais do Gran Turismo e não do Forza Horizon? O que que você acha que são as porque um é circuito e o outro, né, seria mais é um mundo aberto ali. O que que você acha que você gosta mais de jogo de circuito fechado, de corrida? Cara, eu, pra falar a minha verdade, eu gosto de competição. Gosta de competição? Meio sincero, Entendi. depende do que seja. Ah, bom, você era da faculdade lá, você sabia que qualquer competição eu tava jogando. Sim. Mas assim, eu joguei os dois, eu era do Xbox, joguei Xbox de 2012 até 2019, 2018. E, cara, eu fui pro Gran Turismo justamente por conta das ligas. Tinha bem mais competição, mais liga. O pessoal da equipe tá disputando o Mundial agora, entrou nesse ano, da Liga DGT. Então, assim, o meu foco é entrar na equipe principal para participar da equipe, para poder, né, correr o Nacional e depois ir pro. Querendo, se tiver muito talento, ir pro Mundial. Galera lá anda demais, galera anda forte. E assim, o meu nick é Léo Garcia, mas o número é 37 por causa das datas de nascimento meu, da minha mãe e do meu pai, né? Então, carrega esse 37 aí até o fim. E cara, uma coisa assim que uma coisa muito importante para a gente fechar esse podcast eu gostaria de falar aqui, mas como a gente fez faculdade, você era de redes, eu era de administração, a gente não se encontrou muito, né? Eu durante o tempo de faculdade, mas sempre que a gente se encontrou, a gente sempre tinha uns papos interessantes que você era de redes, né? Você levou o time de redes à final da Copa FAI, né? Pelo que me lembro, foi a primeira vez que um time de redes jogou, né? Disputou a final, né, da Copa FAI. É, na verdade, assim, isso daí dá pra virar uma novela, cara, porque eu lembro que o pessoal foi lá na sala, né? E daí o pessoal começou, tipo, poxa, mas vai jogar time de redes e tal. Aí eu olhei pros piá, aí uma galera sabia que eu jogava no. Joguei no Millennium, joguei um tempo no São José. Vamos agitar isso aí, né? Aí os caras, não, mas não sei o que e tal, o time nunca passou da fase de grupos. Aí eu falei, cara, então vou aumentar pra história aí, né? Aí o que aconteceu? Juntei a galera lá, deu acho que 12 pessoas, 12 pessoas, 10 pessoas de time. No começo a galera tava empenhada. Aí acho que a galera viu que a competição pegou mesmo, a galera meio que deixou a mão, né? Mas daí, tipo, coloquei todo mundo lá, foi fazer o arbitral, chegou, time de ADM, time de direita, tal, não sei o quê, time de rede, daí acho que eu tenho comentário ainda, não sei quem que comentou. Eu disse, eles vão entrar? Eu peguei e guardei esse comentário, cara. Peguei e falei, não, a gente vai entrar sim. Vocês vão ver falar muito da gente ainda. Eu não sei se você lembra, mas quando começou o Jogos dos Calouros lá, eu tava de bota, ortopédico. E eu tirei a bota no dia do primeiro jogo. Eu lembro de muita coisa. Eu lembro que você jogou xadrez, eu lembro que você jogou muita coisa, mas eu lembro que você se destacou pelo. Porque assim, o que que acontecia? Assim, o Giovanni até tá. O Giovanni não, né, não estudou ali na FAI de São José, mas eu lembro assim. Lembra do Trote Solidário da FAI? Sim, lembra? Então, eu lembro que assim, tipo assim, era administração e direito. Redes ficava sempre atrás, porque redes eram os caras que eram, sei lá, a gente viu que eram os caras que eram, né, o pessoal de redes, né? Claro que eu não vou falar o nome das pessoas aqui, até pra não, mas assim, tipo, você via as pessoas de redes, eram umas pessoas assim que, tipo, às vezes a pessoa nem sabia quem era o cara de redes e tal, então o redes era bem menor, o time e tal. E aí, quando você chegou a essa final, eu lembro que foi uma coisa assim que o pessoal comentou bastante, né, quando o time de futsal, né, chegou, e foi uma coisa assim que foi comentado bastante, pô, nunca tinha chegado na final e tal, né, isso foi uma coisa assim que tipo assim, você levou esse espírito de equipe dentro da turma de redes, né? É, porque, tipo, eu era o representante do. Acabei virando representante do curso depois, mas era representante da minha sala, né? Então eu peguei Sim. e falei pra galera, ó, galera, vocês não querem. Eu chamei todo mundo. Todo mundo falou, não, não entra, não entra, não entra. Falei, cara, eu vou entrar e eu vou ganhar isso aí. Tanto que a gente foi campeão dos Jogos dos Calouros e foi vice dos internos. Então, assim, tipo, e assim, o fase de grupos, a gente ganhou, a gente perdeu o primeiro jogo de 4-2, ganhou o segundo, porque eu tava com a bota ortopédica, então, tipo, tava bem ruim mesmo, cara. Minha perna tava cotoca, vamos ser bem sincero assim. O segundo jogo a gente ganhou de 7-1, e o terceiro jogo a gente ganhou, acho que se eu não me engano, foi de 4-2, 4-1. A gente foi pra semifinal, ganhou de 7-1 de novo, e na final, a gente ganhou de 5-3 com um gol meu faltando 1 minuto e meio, cara. Eu lembro que, tipo, tava lotado, assim, ó. Tava, tipo, tinha bastante gente, até pelo horário. tinha bastante gente, assim, da faculdade. E a galera, tipo, nossa, não sei o que e tal. E, tipo, a galera falou, a galera ficava avisando, porque eu conhecia bastante gente que estudava comigo no ensino médio, né? Você tá em rede, cara, você não vai fazer nada, não sei o que. Aí eu cheguei de novo, né, nos internos, que tinha um time lá que tava atropelando, né? Eu cheguei lá, acho que a gente tinha perdido, tava com um a menos, a gente perdeu, tipo, de 3-0, assim. E o pessoal, tipo, tomava de 7, 10. Daí esse cara, vai pegar o time de rede, vai massacrar, vai levar de uns 15, não sei o quê. Falei, mano, espera. Acabou, 3-0, eu olhei pros piá, sumiram, cara. Mas foi legal, cara. Eu lembro que o Josimar falou meio assim, nossa, cara, mas depois foi ele que me falou, o time de rede nunca tinha passado a fase de grupos. Sempre tinha 10, 12-0, cara. Daí eu falei, não, mas você que tá... O Jefferson também falou pra mim. Foi, cara, não, vamos em frente aí, confia, vai no jogo. Então tá, uma coisa também, cara, primeiramente eu gostaria de agradecer o Garcia, cara, você, né, pelo tempo que você disponibilizou pra gente. A gente demorou pra marcar esse podcast, o Giovanni tava passando por um tratamento, mas eu quero agradecer você, Garcia, por ter disponibilizado um tempo pra conversar com a gente, foi muito legal, cara. E também quero fazer um convite pro pessoal escutar os contos de Alengar, né, que foi postado o último episódio, e logo logo nós vamos começar uma nova campanha no Tribal RPG, já estamos gravando, tá sendo muito legal, né, Giovanni? Tá, uma nova campanha também, show de bola. Nova campanha também, show de bola, logo logo vai estrear também. Garcia, quer falar alguma consideração final, cara? Não, só queria falar pro pessoal, caso queira se interessem, né, por fazer parte da nossa equipe, a equipe tá no Instagram, no Facebook, como GT Force Racing. É, pode mandar lá DM, fala que o Garcia indicou vocês aí. É, pode falar com o Brunão lá, que o Bruno é parceiro, vai indicar vocês no momento certinho. E qualquer coisa, é só ligar lá que eles resolvem o problema. Eu vou deixar o link na descrição, pessoal, para o pessoal assistir, tá? Para o pessoal que tiver interesse, que gosta de Gran Turismo. E agradeço mais uma vez ao Garcia, pessoal. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais esse podcast. A gente falamos um pouco sobre futebol, demos algum papo sobre o esporte, sobre o Gran Turismo. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.